Este é o Segurança Legal, episódio 274, gravado em 25 de março de 2021. NFT, Non-Fungible Token. Neste episódio, vamos falar sobre o sistema digital de atribuição de titularidades. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme. Tudo bem? Olá aos nossos ouvintes. Tudo certo. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Para isso, estamos à disposição dos ouvintes pelo Twitter, no @segurançalegal, e-mail podcast@segurançalegal.com, facebook.com/segurançalegal, youtube.segurançalegal.com, iTunes e Spotify. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo no PicPay, picpay.me/segurançalegal, e no Apoia-se, apoia.se/segurançalegal. Todos os links estão lá no nosso site. E também o episódio de hoje tem o apoio do Promobit. O Promobit é uma comunidade de pessoas que compartilham entre si as melhores ofertas da internet. A grande vantagem dessa plataforma é que as ofertas são enviadas por pessoas normais, os próprios consumidores dos produtos, atualmente contando com mais de 1 milhão de usuários cadastrados. A ideia é você pagar o menor preço das suas compras pela internet. O Promobit ainda confere se aquele preço realmente é uma oferta e todas as lojas são verificadas, o que garante que só lojas reais e seguras sejam aprovadas para entrar no site. Entre os diversos produtos, vocês vão encontrar desde smartphones, tênis, eletrodomésticos, televisões e muitos produtos de informática. Fala um produto aí, Vinícius, que tu esteja procurando. Eu jurava que tu ia falar eletroduto, mas eu não... Bom, dá para encontrar eventualmente, eu acho que isso também. Cara, eu tava procurando... É, o que eu tava procurando era um travesseiro esses dias. Um travesseiro. Sim. E tem travesseiros lá? Você encontrará travesseiros, deixa eu só pesquisar aqui. Mas eu quero um smart... Travesseiros... Eu quero um smart pillow. Olha... É um travesseiro que mede meu sono, essas coisas assim. É, você vai encontrar kits de travesseiros antialérgicos com fibra siliconada. Se você quiser os famosos travesseiros da NASA, você também vai encontrar. Pra lá mim, no Promobit, esses travesseiros não funcionam. Esses da NASA, pra mim, não funcionam. Não dá certo. Tem que ser outro. Mas aí você, então, tem o travesseiro de fibra siliconada, que é o que eu uso, inclusive. Eu acho mais agradável. Ah, né? Bom. Então tá bom. Enfim, então... Certamente os ouvintes, então, do Segurança Legal vão encontrar uma oferta interessante por lá. Visite, então, www.promobit.com.br ou baixe o aplicativo para iOS ou Android. Então, Vinícius, a gente viu uma verdadeira explosão de interesse sobre esse assunto, que, de fato, não é algo tão novo. A gente vai ver aqui, vamos deixar alguns links também com o histórico. Não é algo que apareceu agora, mas que explodiu, foi em todos os lugares. Até eu estava vendo televisão no final de semana e apareceu lá no Fantástico uma reportagem, enfim, acho que era no Fantástico, agora nem lembro, mas na Globo News, enfim, mas vi uma reportagem, ou seja, está saindo nos grandes meios de comunicação e sempre com o anúncio de que pessoas estão adquirindo, estão comprando, entre aspas, bens digitais ou certos bens por meio... dessa nova forma de atribuição de titularidades, que seria o que é o NFT, ou Non-Fungible Token. E é um tema, Vinícius, que abrange assim, vários fatores, e até talvez a maioria desses fatores estão fora das nossas competências e do nosso conhecimento, porque envolve questões de economia, de estatísticas, de sociologia, ou seja, por que pessoas passam a se interessar por esse novo tipo de bem ou esse novo tipo de adquirir coisas, e até mesmo quando os NFTs ficam conectados com a compra de, entre aspas, obras de arte... Até uma própria ressignificação do que é uma obra de arte, ou o que é arte, e o que acaba chegando na própria filosofia, né? Que uma das discussões da filosofia é o que é o belo, o que é a estética e tal, né? É verdade. Então, claro, a gente não vai entrar sobre esses temas, então, portanto, a gente vai acabar o podcast agora, porque o tema porque é super complexo. Porque nós não temos como falar sobre isso. Tem que escolher um tema que a gente não tinha como falar. É, mas a gente pode falar, sim, sobre alguns aspectos jurídicos do tema e sobre alguns aspectos técnicos, né? Pois é, Guilherme. Sabe que o NFT, esse esquema do NFT, não tinha caído no meu radar também, viu? É algo que já existe há algum tempo e nem sequer... Assim, eu não tinha ouvido falar, cara. Até tu me chamar a atenção pra esse negócio, tava passando pra mim, assim, completamente batido. Eu não tava acompanhando isso de fato. E pra gente entender, assim, bom, é um non-fungible token, né? É um token não fungível. Essa palavra em português? É fungível em português? Infungível. Infungível, né? Ou não fungível, não sei. É. O token, ok. Token é uma coisa que representa, né? Tu tens alguma coisa que representa alguma coisa. A gente tem um token de autenticação, que é uma informação que a gente usa para autenticar alguma coisa. A gente tem lá o token, para quem é de redes aí, das redes Token Ring, né? O token que fica passando de uma máquina para outra para dizer quem é que pode transmitir agora. E tu pode ter, assim, tu pode criar tokenzinhos, né? Tu tem o termo tokenizer, pode transformar uma coisa num token, né? Só que o que torna a coisa especial é essa tal palavra do infungível. Então, eu acho que primeiro a gente pode começar por aí, né, Guilherme? O que é infungível, cara? O que é um negócio infungível? É, tu sabe que isso é algo que a gente estuda no direito, né? Nas primeiras aulas lá de direito civil, quando a gente começa a estudar o que é um bem... Né? Ou seja, pro direito, o bem é aquilo que tem alguma importância pro próprio direito, né? Ou seja, coisas que tu pode, por exemplo, negociar. Né? Enquanto a economia analisa os bens sob a ótica da utilidade, o direito analisa um bem sob a ótica de ele poder ser objeto de direito ou ainda objeto de relações. Uhum. O que significa dizer que os bens podem ser, certos bens, não todos, né? Porque você tem bens públicos ainda em que a apropriação deles é diferente, mas os bens eles podem ser apropriados. E tu também tem bens, além desse fungível e infungível, tu vai ter bens corpóreos, ou seja, um carro, uma casa, um computador, e bens incorpóreos que vão estar relacionados com direitos e acabam chegando até certas proteções envolvendo a propriedade intelectual, que é algo que a gente vai falar adiante, certo. Ou seja, proteção de direitos autorais. Okay. Né? Só que o direito também se preocupa com essa história da infungibilidade. Ou seja, são aqueles bens, o próprio Código Civil diz isso, são fungíveis, os móveis, ou seja, os bens móveis, que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Isso é fungível. Isso é fungível. Portanto, o infungível é aquele que não se pode substituir por outros da mesma espécie. Se eu entendi, Guilherme, eu poderia dizer que infungível é o quadro da Mona Lisa. Exatamente. Não tem outra coisa que eu possa botar no lugar do quadro da Mona Lisa e que tenha o mesmo valor, né? Exato. Dos vários aspectos, né? Valor histórico, valor em termos financeiro, valor econômico, etc. Isso é infungível. Por exemplo, e até nos vídeos que a gente estava vendo antes ali, né? Uma explicação básica de um bem fungível é o dinheiro. Ah, sim, tem o dinheiro. Porque você pode trocar. Por exemplo, um contrato que implica, por exemplo, o empréstimo de um bem, né? Vamos imaginar um contrato que visa o empréstimo de um bem. Se for um bem infungível, eu te empresto, por exemplo, o meu carro, e se eu te emprestei, tu vai ter que me devolver aquele mesmo carro, certo? Eu quero o meu carro de volta, não quero um outro de mesmo modelo, eu quero aquele que eu te emprestei. Uhum. Isso tem uma diferença, o exemplo que eu ia colocar é esse, né? Tem uma diferença entre tu fazer um contrato em que tu empresta um bem infungível, como o meu carro, por exemplo, que você precisa me devolver aquele carro específico, ainda... tá, ok. Exatamente. Ou eu te emprestar dinheiro. Eu te emprestei R$1.000, eu não quero que você me devolva exatamente aquelas mesmas notas que eu te emprestei. Certo. Você pode me devolver a quantia de qualquer meio, porque o dinheiro é fungível. Certo. E a grande questão é que quando a gente entra nos bens digitais, né, isso começa a ficar meio que mexido, né? A própria ideia de como a gente lida com os bens no mundo físico é diferente da forma como a gente lida com os bens no mundo digital. E tudo isso é título de introdução para a gente entender melhor o problema que vai chegar mais adiante, né? Por exemplo, quando a gente tem um bem físico, esse mesmo carro, né? A gente consegue impedir de forma mais fácil que outras pessoas usem aquele bem ou não consumam, ou seja, a gente chama isso de exclusivo, ou seja, se eu estiver usando, só eu consigo usar. Se eu estiver usando um livro aqui, lendo ele ao mesmo tempo, só eu vou estar usando ele naquele momento ali. Aquele livro especificamente. Aquele livro, os bens físicos, né? Agora, os bens digitais, eu perco isso justamente porque quando eu digitalizo um bem ou quando eu digitalizo uma informação, eu amplio essa característica de que muitas pessoas podem ao mesmo tempo usar aquele bem, no sentido de que eu consigo muito facilmente copiar aquele bem, e eu não consigo distinguir a cópia do original, né? Que é uma grande mudança de paradigma que a gente tem do digital. Quando era o físico, no mundo físico, quando a gente escutava o disco e gravava na fitinha, você consegue perceber que é algo bastante diferente. O Shapiro fala exatamente isso naquele livro Information Rules, né? Que ele fala exatamente isso. Ele discute justamente essa questão de quando tu vai pro digital, o custo de reprodução, ele é praticamente zero. Né? Tu tem um custo de criação, mas depois o custo de produção é praticamente zero, né? Se não for zero, de fato. E tu tens... E tu tens essa questão de não tem um original. Desde que desde seja feita uma cópia, tu vai ter a mesma sequência de bits que compõem aquela informação, aquela estrutura de dados que tu tem, que pode ser uma imagem, pode ser um documento, pode ser um MP3, etc. E outra, no suporte físico, tu tinha uma identificação da proteção da obra junto com a proteção do suporte físico. Ou seja, tu tinha o CD, tu tem o livro, tu tinha o disco, né? Quando tu digitaliza o bem, tu perde esse aspecto físico. E aí, isso que o Shapiro coloca, é muito interessante, porque quando ele é digitalizado, fica muito mais caro e muito mais complexo impedir que as outras pessoas tenham uma cópia ou consigam usar aquilo, né? O livro tu consegue, tu guarda ele contigo, guarda ele na tua casa, tranca num cofre e ninguém mais usa. Agora, uma vez que aquilo se digitou no ambiente digital, fica muito caro tu evitar e impedir que isso circule, porque é muito fácil copiar, é muito barato copiar, a internet permite a transferência desses bens de maneira basicamente incontrolada, porque é da natureza dela, e por isso que tu tem, por exemplo, e hoje diminuiu um pouco, né, mas a grande pirataria da internet, né, da MP3, filmes, assim, porque é muito fácil, e é muito caro, é muito difícil tu perseguir todas essas pessoas, né. Então, isso, essa possibilidade de tu copiar e a cópia ser igual ao original, né? Tu até tinha, né? A gente tem alguns mecanismos conhecidos como os DRMs, né? Digital Right Management. Mas eles também não são... mas nunca funciona meio direito. Teve os DRMs lá do DVD, que todo mundo lembra, que os caras quebraram a criptografia. É uma coisa que funciona relativamente bem. Netflix, Disney, etc. Eles têm controle razoável, a coisa funciona. Tem, mas aí é interessante, tem a ver um pouco com esse tema de hoje, porque nesses casos, o que acaba acontecendo é que esses caras, Netflix, por exemplo, eles criaram um mercado que antes não existia, porque as pessoas baixavam muito mais do que baixam hoje, né? O custo é baixo, também uma coisa que é levada em consideração quando fala em proteção de direitos autorais e tal. Mas tu tem também é muito fácil para as pessoas e tu consegue tirar um valor daquilo ali. Né? Ou seja, tu paga um valor relativamente baixo e tem acesso a uma carga de filmes ali, não precisa baixar da internet, não precisa procurar legenda, ou seja, tu tá pagando por algo que te traz algum benefício social, digamos assim, né? Ou uma certa tranquilidade, ou tu tá comprando algo ali, né? Mas tudo isso também começa a se relacionar um pouco com segurança da informação, porque esse problema de tu atribuir o que é original ou o que não é, ou garantir que um bem desses digitais não seja alterado, entra justamente no radar da segurança da informação, né, Vinícius? Porque a gente tá falando aí dos velhos e bons atributos, né? Os atributos de segurança, né, quando a gente fala lá e não vamos citar todos eles aqui, porque a gente já tratou sobre isso no episódio 54, tá? O atributo de segurança da informação. E eu sei de cor, porque eu tava indicando esses dias pros meus alunos de segurança da informação, tá? Os atributos. Episódio 54 de Segurança Legal, a gente fala sobre isso. Sim, a gente tem, principalmente por meio do uso da criptografia, né? De protocolos criptográficos, a gente faz uso para garantir confidencialidade, ou seja, somente a pessoa que deve ter acesso à informação tem acesso àquela informação, ou aquele, nesse caso que a gente está falando de bem, né? Poderia ser o bem digital. Uhum. A gente tem a questão da garantia da integridade e autenticidade, ou seja, não necessariamente eu estou preocupado com confidencialidade, mas eu quero garantir que tal bem é realmente aquele, né? Eu quero garantir que um documento que o Vinícius elaborou e tem intenção de executar foi efetivamente gerado pelo Vinícius e assinado digitalmente pelo Vinícius. Então eu tenho vários recursos para fazer isso. Tá? Então é bem... A gente já tem ferramentas já há bastante tempo para trabalhar essas questões de autenticidade, integridade, confidencialidade, a garantia desses atributos todos. É claro, além de outras coisas que daí não entram nesse caso, que é a disponibilidade e irrefutabilidade, que aí sim, irrefutabilidade é também interessante, a gente também cita lá no 54. Tá? Você poder fazer alguma coisa e essa coisa ser irrefutável. E essa é a base do que a gente está conversando aqui, porque, como a gente vai ver logo adiante, né, Guilherme? Blockchain é o fundamento das criptomoedas. E blockchain é justamente o fundamento dos smart contracts, que é o que está por baixo do NFT, né? Uhum. E que usa uma estrutura digital para garantir não só a execução dos smart contracts, mas garantir também integridade e autenticidade, né, de certos dados, né? Porque essa é uma outra característica, ao mesmo tempo que você consegue copiar com muita facilidade o bem digital, ele é igual ao original, né? O MP3, quanto mais eu ouvir o meu MP3, o MP3 que eu tenho, isso não reduz a quantidade de música que outras pessoas podem ouvir, né? O que não acontece, né? E que marca uma diferença entre o bem físico e o bem digital. Mas o blockchain ele tem um papel nisso porque ele justamente visa dar certas garantias de autenticidade e integridade. Ou seja, é muito fácil o bem digital também ser modificado, né? E isso passa a ser um problema, porque ele pode ser modificado, ele pode ser reproduzido muito facilmente, né? E isso entra em toda uma discussão, por exemplo, do que é propriedade, né? A propriedade no mundo físico, que envolve a possibilidade de você excluir, entre outras coisas, né? Mas de você excluir que outras pessoas usem aquele bem do mundo físico. Ou seja, eu tenho meu carro, eu uso aquele bem, enquanto eu estou usando, outras pessoas não podem usar, né? Por essa questão do uso rival e da exclusividade. E, ao mesmo tempo, eu consigo excluir, por conta do poder que o Estado me dá pela propriedade, eu consigo excluir que o Vinícius não venha aqui na minha casa, pegue meu carro e vá embora. Porque aquele carro pertence a mim, eu tenho um poder sobre ele, que eu consigo manter o meu uso exclusivo dele. Com os bens digitais pela natureza, isso também fica um pouco mexido. Mas também não é algo novo, né? Porque a gente já tem algo aí em certos tipos de bens incorpóreos, como a propriedade intelectual de direitos autorais, por exemplo, em que o direito e o Estado dão poder, por exemplo, pro autor da música, não apenas ser reconhecido como autor, mas em certas circunstâncias ver protegida a sua obra. Não só o autor da música, o autor da foto, o autor do filme, o autor do desenho do site, né? Ou seja, o direito já te dá um certo poder, não de controlar completamente, mas pelo menos de obter certas indenizações pelo uso indevido ou não autorizado de bens digitais. Isso já existe, isso não é novidade. Né? E aí a gente entra no NFT em si, no que ele faz. Eu acho que tu poderia explicar mais ou menos ideia. O que acontece nesse processo, a ideia, né? Cara, eu te confesso que pra mim... Eu entendi a ideia, mas é aquela coisa, eu fiquei meio atônito quando eu vi que o pessoal tava fazendo, tá? Mas essencialmente tu pega uma determinada, se é que dá pra chamar de coisa, um determinado bem digital, pode ser um MP3, pode ser um vídeo, pode ser um texto, pode ser qualquer coisa, tá? E essa coisa, esse bem... A gente pode copiar indefinidamente, tá? Mas com a ideia do NFT, a ideia é tu pegar uma instância dessa coisa presumivelmente é original. Aí eu falo presumivelmente porque não faz diferença se tu tem várias cópias da mesma coisa, né? Tu pegar uma dessas instâncias e tu dizer, essa aqui é a original. Uhum. E eu posso vender esta original para o Guilherme. E o Guilherme é o proprietário dessa original. Tá? Mas isso não impede que outras pessoas tenham a cópia da mesma imagem, o mesmo documento, etc. Só que eu fiz um token que diz que aquele determinado bem, que é uma, nada mais, não deixa de ser uma sequência de, apenas uma sequência de bits, aquela sequência de bits que pertencia a mim, eu sou o owner daquilo, eu posso vender aquela sequência para o Guilherme. E o Guilherme tem, vamos dizer assim, o status. E é isso que é a grande dificuldade, né, Guilherme? Tu tem o status de proprietário daquela coisa. E essa operação toda, ela é registrada através de um smart contract, um contrato inteligente, mas a gente não precisa entrar agora nesse detalhe, mas o que é importante é, isso é registrado dentro de uma cadeia, dentro de um blockchain. Na mesma ideia de tu fazer transações com criptomoedas, né, e que essas transações ficam registradas num blockchain, e lembrando, para você, se quiser dar uma parada agora, e lá no episódio 181, Introdução ao Blockchain, lá a gente conversa com o professor Everton Andrade sobre o funcionamento do blockchain. Mas a ideia é que você consiga, nesse encadeamento de blocos, e cada bloco pode representar uma operação, ou o que tu bem entender, tu vai encadeando blocos, e essa cadeia de blocos, ela não pode ser, vamos dizer assim, facilmente rearranjada. Então, tu registra uma coisa ali, essa coisa não pode ser mais modificada, e ela fica ali para todo o sempre. Então, é como se tivesse um cartório digital que registra uma determinada coisa, seja ela qual for. E esse registro, ele não pode ser desfeito. Esse registro, ele é público, todo mundo conhece ele, todo mundo pode acessá-lo, mas ele garante a integridade do para sempre daquilo que aconteceu, garante a irrefutabilidade da execução, daquela operação que foi feita, e não existe, aí é até onde se vai o limite da ideia de cartório, né? Não existe uma unidade central, um lugar central onde está esse blockchain. Esse blockchain ele passa a ser vamos dizer assim, uma base de dados distribuída, sem um ponto central de coordenação, e você não tem alguém, uma empresa que é responsável por esse blockchain, não tem isso. Claro, não sei, você pode ter situações, aplicações que usam blockchain que é de uma empresa, pode ter. Mas não é o caso do Bitcoin, por exemplo, ou no que é utilizado para NFT, que é o Ethereum, que é utilizado o blockchain do Ethereum para fazer isso. Uhum. Então você registra lá no blockchain essas operações de o Vinícius vendeu a foto do cachorro dele pro Guilherme no blockchain. E o Guilherme tem a original da foto. Não importa que essa foto está espalhada em tudo que é quanto é canto da internet. Mas o Guilherme tem a original. Ele tem o status de ter a original. E ele, por sua vez, ele pode pegar essa foto e vender para uma outra pessoa. Ou ele pode ainda fazer alguns outros usos ali dentro. E isso tudo vai sendo registrado no blockchain. Tá? Então, é bem interessante a ideia, mas eu me pergunto por que o Guilherme ia querer a foto do cachorro que todo mundo tem. Eu acho que justamente esse é o ponto, né? Me parece que esse grande hype em torno do NFT é meio que para marcar talvez a criação ou o aponta. Eu até fico pensando se essas grandes operações que têm sido alardeadas pela mídia, se de fato elas ocorreram ou se são algo assim meio combinado, assim, olha, vamos trazer esse hype para esse tipo ou essa atenção para esse tipo de tecnologia que talvez, na verdade, ela tenha ainda potencialidades não exploradas. Né? Eu acho que o uso de contratos inteligentes aqui para permitir atribuições de titularidade de coisas, Esse é um potencial interessante e esse é um dos possíveis usos. O pessoal brinca, né? Ah, qualquer coisa tu resolve com blockchain, né? Então, qualquer problema que tu tem, tu mete um blockchain, tu resolve o problema, e é meio que uma coisa assim, uma visão super meio utópica do solucionismo, né? Ou seja, põe tecnologia ali que tu resolve todos os problemas do mundo. Mas uma das coisas que blockchain pode ser usado, e é bastante discutido, é justamente no direito registral, ou seja, tu usar esta infraestrutura tecnológica em cartórios justamente para facilitar essa indicação da atribuição de uma titularidade. A propriedade, na verdade, é uma titularidade. Agora, qual é a graça? Qual é a utilidade de tu ser proprietário de algo? Seja de um bem corpóreo ou incorpóreo, que daí a gente fala sobre propriedade intelectual de maneira geral, direitos autorais. É que você pode exercer um controle sobre aquela coisa, né? Por que você compra uma obra de arte? E essa é uma das relações do NFT com a arte, né? Algumas pessoas, alguns artistas estão vendendo a sua arte pelo NFT. Agora, note a diferença. Se você compra um quadro pintado por mim, você vai colocá-lo na sua casa, muito provavelmente, né? Na sua sala, lá no seu quarto, sei lá. E com isso você vai ficar no poder daquela coisa. Você realiza um poder, ninguém pode entrar lá e pegar. E claro, você tem aí, por isso que é uma relação com a arte e até uma discussão sobre os limites e o que, que é arte, né? Porque por que você compra, lê um livro, por que você coloca um quadro na sua... Porque você tem um certo prazer intelectual de olhar aquela obra de arte ali pintada, tá na sua casa, sei lá, vai mostrar para os seus amigos. Você tem uma relação intelectual por trás daquilo e tem um controle. Agora, qual é a utilidade, eu fico me perguntando, de você atribuir um certo tipo de titularidade sobre um bem que não te dá nenhum poder sobre aquela coisa? Se é que eu entendi bem o que está sendo feito, né? Porque eu, do ponto de vista de direitos autorais, por exemplo, se for uma questão de atribuir titularidade de direitos autorais, aí faz sentido, né? Imaginando que você coloque músicas, arquivos de música dentro em que você marca a propriedade deles, mas aí a propriedade relacionada com a autoria, ou seja, o Guilherme, que é o criador daquela música. Então vamos imaginar que você tem o compositor, você tem o da música, você tem o compositor da letra, você tem os artistas que tocaram, você tem rádios executando aquilo, você tem impostos sendo cobrados sobre aquilo, ou seja, isso aí tem uma utilidade. Mas note que essas operações todas, que se eu for fazer dentro do ou por meio do NFT, eu vou estar aplicando medidas de controle, certo? Eu vou estar, se uma outra pessoa tocar, e claro que as rádios teriam que aderir a esse modelo, enfim, mas eu estabeleço um controle, eu consigo estabelecer por meio de um contrato inteligente esse tipo de poder, mas isso não é novo, isso é contrato inteligente, né? O que me faz pensar é qual a utilidade, por que que alguém quer ser conhecido como dono de algo sem exercer nenhum poder sobre aquilo? Sem ter nenhuma vantagem. Acho que tem aquela questão do status, né? Que compreende? A gente não tem... Por exemplo, o primeiro tweet foi vendido, né? Por mais de 2,5 milhões de dólares. Sim. O primeiro tweet. O gato que aparece na capa do episódio, do nosso episódio, ele também foi vendido. Também foi criado um token NFT dele e ele foi vendido. Acho que até foi o vídeo que foi vendido, né? Foi o vídeo que aparece o gatinho lá andando. É o GIFzinho. O GIF, né? E eu acho que a única coisa que explica isso é a questão do status, cara. Porque tem uma série de coisas que as pessoas compram e elas não têm outra utilidade. Claro, agora tem que tomar cuidado. A gente tá entrando numa seara que não é a nossa, né? Que é da questão da arte e tal. A gente não entende disso. Ou da economia envolvendo isso, e a arte às vezes é até difícil de compreender, né? Mesmo a arte física, né? Mesmo ela é difícil às vezes da pessoa compreender assim, como isso é arte, né? Por que que agora tem um quadro, eu não lembro agora o autor, né? Tem um quadro azul, completamente azul, uma tela azul com uma faixa branca, tá, com uma tira branca de cima a baixo, e cara, aquela obra É, eu lembro, eu tava assistindo um comentário um tempo atrás sobre design e tudo mais, e aquela obra, ela era caríssima, é um negocinho que valia, porque ela marcava o início de um movimento artístico. E é, cara, é um quadro azul com uma faixa branca. Uhum. É claro que se o Vinícius fizer, aquilo não vale nada. Se eu fizer, porque eu não tenho, né, o cara que fez é o cara, eu não lembro agora o nome do pintor, ou do artista, mas é um cara que tem uma... O fato dele ter pintado aquele quadro, dele ter feito aquela tela azul com aquela faixa branca, naquele momento, atribui um certo valor àquela obra. E eu acho que eu essa sei. Mesma dificuldade é o que a gente está vendo agora com a questão do NFT. Mas aí é que tá, eu não atribuo... E eu até tava lendo um livrinho sobre isso aqui, mas aí eu acabei parando, porque a gente começa a ler tanta coisa, né? Mas o... Eu não entro no... Na discussão do que é ou uhum. O que não é arte. Né? Eu compreendo completamente, e eu concordo completamente contigo, o cara lá que marcou uhum. um novo movimento, né? E também como a arte, às vezes, ela é feita pra te causar uhum. até um desconforto, uhum. né? Em cima de uma obra de arte, mas isso não é arte, ou seja, a tua posição perante ela de achar que aquilo não é arte, ou o desconforto que ela causou em ti, já é um efeito também que pode ter sido. Pode ser que o autor queira ter gerado aquele efeito nas pessoas, né? Eu não discuto isso. Eu discuto o fato de você ser titular de alguma coisa, porque a gente está falando aqui de... Eu não sei se é um novo, mas um tipo diferente de titularidade que não te dá poder sobre a coisa. Porque se você é autor da obra da tela azul... Você é autor e ao mesmo tempo dono, certo? Então você tem duas proteções. Você tem a proteção de ser dono do quadro, uhum. da coisa física, e você tem a proteção de direitos autorais, de ver, por exemplo, ter atribuído a ti a criação daquela obra. Se você vender, você vende o quadro para outra pessoa, mas ainda retém certos direitos do autor ali, que é justo. Um deles é a reconhecimento da autoria, ou seja, não pode dizer que foi outra pessoa. Tu vai ter que ter reconhecido, se quiser, não, obviamente, mas né, é o que acaba acontecendo, que aquela obra foi feita por ti. Mas tu passou o quadro para outra pessoa que vai exercer um uso rival, que vai colocar na sua parede, que vai impedir que outras pessoas tenham contato com aquilo. E isso não é proibido, não é problemático. É o cara que gosta de obras de arte, mas ele consegue ter algo físico sobre aquilo. Ele exerce a propriedade do quadro, dá para ele um poder de, se ele quiser vender, se ele quiser emprestar, se ele quiser ceder para um museu, para, né, para fazer lá a participação do na exposição daquele autor ou daquele artista. E isso o NFT, pelo menos nesses exemplos que a gente viu, não dá. Ele pode dar, esse é o ponto. Porque se tu liga ele com um sistema de proteção de direitos autorais, por exemplo, ele te garante a autoria daquilo, e em contratos inteligentes, ele pode, de forma automática, ir entregando royalties para ti do uso das reproduções daquele bem. Mas o que não me entra na cabeça é por que que alguém faria isso? Eu acho que essa é a pergunta. Qual é a utilidade? Você falou que é o status, talvez, ou seja, é ser conhecido como o titular daquilo. Somente isso. E percebe que você não tem nada, né? Você até falou de um outro artista, né? Que o cara comprava, mas recebia uma arte física. Tem um dos vídeos que a gente vai recomendar. É eu achei dois vídeos muito bons, tá? Até foi hoje, não foi nem... mais tempo foi hoje mesmo. Eu tava cotando alguma coisa a mais. Achei dois vídeos muito bons. E no segundo deles aparece um artista que o cara já fez milhões, tá? O cara já fez milhões de dólares. Mas ele é um designer que já trabalhava pra Louis Vuitton. E trabalhava pra Nike, entre outras grandes marcas, assim. E só que mesmo assim, pra ele foi assim, foi um ganho absurdo de dinheiro que ele nunca imaginava, assim. Ele faz umas coisas bem legais e umas coisas muito estranhas também, em termos de arte. É legal de ver o vídeo pra sentir um pouco isso. E ele começou a vender os NFTs e começou a fazer muita grana. Aí ele começou a fazer, ele fez um box, aparece assim, pra quem compra as artes dele... Tu ganha um box que vem com alguns cartãozinhos, vem até com... Eu não sei exatamente que equipamento que ele tá usando ali, se é um tabletzinho, o que que é, mas é como se fosse um tablet que tem as imagens do NFT lá dele, e isso vem dentro de um acrílico. Eu achei uma coisa meio nada a ver. Nada a ver, assim. Mas o interessante é que ele entrega alguma coisa física. Tu continua comprando, o bem continua sendo inteiramente digital, né? O token. Tá comprando o token lá da arte dele. E é uma coisa... E é bits, né? Cópia pra tu com o teu lado. Mas ele te dá, como ele já ganhou com uma coisa... Ele resolveu complementar esse negócio com a entrega de alguma coisa física. O que é bem interessante, né? Que é bem interessante. É, o que ainda me chama bastante atenção é que a internet, e uma das coisas muito legais da internet é justamente tu tirar uma certa escassez sobre certos bens, né? É, e o que o NFT traz é voltar a dar uma escassez que ela é artificial. Ou seja, se você quiser, ainda você poderia ter meios criptográficos para impedir que outras pessoas tenham acesso ao arquivo por si, né? Se fosse um problema de confidencialidade aqui, ou de proteção, de sigilo, há meios de você impedir que ninguém mais acesse, a não ser aquele cara. Mas não é disso que se trata. Sim, eu poderia fazer uma venda de uma coisa que só tu pode acessar, tá? Mas se em algum momento... Uhum. Tu, ao acessar essa coisa, tu começar a criar cópias disso, né? Cópias idênticas disso, e isso eventualmente parar na internet, acabou. Tu não tem mais como botar de volta na caixa. Não tem o que fazer. Uhum. Não tem como... Todo mundo tem uma cópia, entre aspas, autêntica, né? Se for bit a bit, exatamente a mesma informação que tu tens. Isso para um bem, físico, para Mona Lisa, que a gente estava dando como exemplo, é impossível. Tu não tem como copiar a Mona Lisa. Não tem como. Não existe essa possibilidade de tu copiar a Mona Lisa. Mas é justamente isso que é interessante nos bens digitais. E veja, eu não sou contra, aliás, eu acho muito interessante e muito assim, bacana, né? E interessante do ponto de vista econômico, que artistas possam ganhar dinheiro com a sua arte. Eu acho maravilhoso isso. É ótimo. O que eu não consigo entender é você atribuir eu repito, porque eu realmente não consigo entender. É qual é a utilidade disso. Claro que a gente tem certos fenômenos, e o próprio efeito, o fenômeno da moda, né? Muitas vezes ele está relacionado a outros sentimentos que a gente tem por conta de usar produtos de moda, né? Então, desde a questão da raridade, ou seja, o que faz com que você dê valor a um bem ou uma marca, ou por que você gosta de certas marcas de moda, se aquela marca em si não traz nenhuma utilidade adicional em face de uma outra camiseta exatamente igual, mas sem aquela marca, compreende? A gente está falando em certas formas de ser reconhecido, em certas formas de se destacar perante outras pessoas do teu grupo, que também não tem uma utilidade em si, talvez. Uma ligação do NFC com uma atenção artificial ou um valor artificial sobre marcas possa nos ajudar a explicar o porquê que as pessoas estão adquirindo isso, para serem reconhecidas da mesma forma que a moça ou o rapaz usam uma bolsa lá da Louis Vuitton, para usar o exemplo que você usou antes, né? E também tem o aspecto da raridade, né? A própria... Se todo mundo tiver bolsas da Louis Vuitton, você não tem justamente aquele aspecto que o distingue enquanto portador de uma bolsa da Louis Vuitton no shopping, né? Então não é só o valor de troca que é considerado aí na questão da moda, né? Agora eu fico de fato pensando se não se trata somente de chamar a atenção para um novo tipo de titularidade e para um novo, que não é tão novo, né? Não é novo, na verdade, é algo que já existe há alguns anos, mas das possibilidades que virão de contratos inteligentes com base nesta nova forma de titularidade, mas que essas novas formas muito provavelmente vão implicar em um tipo de controle para o seu titular, porque senão não serve para nada a não ser o reconhecimento e você se destacar enquanto ter pago dinheiro por aquilo, sabe? Eu não sei se eu me faço entender assim. Eu acho que sim. Cara, é que é uma coisa... A gente já tá discutindo as consequências, né? Dessa nova forma de vender coisas na internet. A gente... o contato que eu já tive com algo parecido com isso, e que, na verdade, é uma das aplicações da ideia de NFT, é dentro de jogos. É dentro de jogos. Sim, seria então, de assim, fato, é. Acho que já falei aqui no podcast, eu já joguei um jogo o Massive Multiplayer Online Role-Playing Game, que eu jogava o EVE Online. Há vários anos atrás eu joguei o EVE Online. E dentro do EVE Online, tu tem, assim como tem tantos outros jogos, né, tu tens itens que são extremamente raros e que são caros dentro do jogo. E tu tem um certo sentido de propriedade, tu tem um limite de uso, tu pode vender esse negócio pra alguém. E se alguém descobrir um jeito de ficar replicando esses objetos no jogo, né, conseguir fazer cópias dos objetos, arrebenta com toda a ideia do jogo, assim, acaba com o jogo. Então isso é um e um jogo como EVE Online aí, que tem, naquela época pelo menos, tinha de 20 a 30 mil jogadores online, né, com frequência, que estavam online quase qualquer hora do dia que tu fosse jogar, tu destrói o jogo se tu conseguir fazer isso. Então requisito de segurança bastante importante a unicidade de certos objetos lá dentro do jogo e o fato de tu conseguir transferir de um lado para o outro e transferir, olha que interessante, né? Um objeto, ainda que virtual, eu tenho que passar o objeto para ti e eu tenho que ficar sem ele. Isso é transferir. Porque pois senão eu faço uma cópia. Se eu fizer uma cópia, já não é mais um, é dois. Aí o valor que ele tinha, exato, já é dividido por dois. Ou seja, não, tem duas cópias agora disponíveis, né? Mas tu percebe que isso que tu coloca tem uma questão bem interessante, até o que o Lawrence Lessig fala sobre isso, né? O poder da arquitetura na internet ou nos meios digitais, e sobre como, dentro desse ambiente virtual criado, tu tem regras. E essas regras de funcionamento daquele ambiente são... realizados e são criados pelo código do software, né? Do programa que monta tudo aquilo, o que é a arquitetura daquele mundo em específico. Então, naquele mundo específico, por meio de comandos dados pela arquitetura daquele software, o que acaba acontecendo é que você cria artificialmente bens que seriam quase como bens físicos do nosso mundo. Porque a arquitetura daquele mundo faz com que, quando você transfira um bem de você para outra pessoa, você perca o poder sobre ele e, de fato, a própria possibilidade de usá-lo, que é o poder de exclusão. Ou seja, você tira de si e transfere para outro e você não pode mais usar, porque ele é o proprietário. Ou seja, artificialmente você está dentro de um mundo digital criando objetos que têm características inerentes ao mundo físico. E de fato, me parece aí que o NFT, de fato, num jogo online, em mundos digitais e coisas do gênero, faz todo sentido. Mas por quê? Porque daí você consegue moldar na arquitetura essa coisa artificial do bem, de fato, sair do poder de um e ir pro poder de outro. Só que na internet você não consegue fazer isso. Todo mundo vai ver a mesma foto e vai poder usar a mesma foto a qual você é dono. Acho que é uma coisa meio performática, assim. Acho que tem ligações com moda, tem ligação com reconhecimento, muito mais do que algo útil de fato, pelo menos nesses exemplos que a gente viu até agora. O cara comprar o primeiro tweet, por exemplo, né? A utilidade disso, o que você vai mudar o nome lá do primeiro tweet? Não, tá lá, todo mundo consegue ver o primeiro tweet. Inclusive, não é nem a mudança de autoria, né? Mudou a autoria do primeiro... Não, não é isso. É um cara... Quanto é que ele pagou pelo tweet? $2.500.000, se não estou enganado. É uma grana. Pois é uma grana. E outra... E eu acho que, por fim, aqui, Vinícius, eu acho que se trata, assim, de a gente mostrar novas potencialidades ou novas formas de atribuição que podem ser relevantes e interessantes. Ou seja, um dos vídeos ali que a gente coloca, a moça, até a professora fala isso, né? A gente está recém tocando na superfície das possibilidades que o NFT vai nos dar no futuro. Então, né, por enquanto, parece de fato algo meio estranho, diferente, né? Mas eu acho interessante isso aparecer também durante a pandemia, e acho como última questão aqui, né? É que a gente justamente está num momento em que pessoas gastam menos e compram menos coisas, sobre certos mercados estão diminuindo pelos motivos óbvios, né? E de repente você vê uma nova forma de dar titularidades a bens virtuais, o que é um ótimo negócio, porque o custo daquilo é muito baixo, né, da produção, e depois que ele está lá as pessoas podem copiar indefinidamente. Então você dar valor, você criar um novo mercado num momento em que outros mercados estão sumindo ou se diminuindo, não deixa de ser uma forma do mercado também, de uma forma geral, buscar novas alternativas e novas formas de consumo, né, e até mesmo criação de novas necessidades. Esse é o ponto, talvez a gente não consiga entender a utilidade disso, porque a gente ainda não foi moldado a ver necessidade naquilo, como a gente não via necessidades em uma série de coisas que hoje vemos há 15 anos, né? Ou 20 anos, sei lá, o nosso próprio vício em celular. O que as pessoas faziam antes quando não tinham celular? Né? Elas conversavam, né? Elas conversavam entre si, elas saíam para jantar e conversavam entre si, que era uma coisa muito interessante, assim, né? Que hoje não acontece mais, né? As pessoas interagiam entre elas iam em festas e bebiam. Hoje o celular tomou, né, uma utilidade, uma necessidade que antes não existia, e talvez esse seja o caminho. Não sei se eu estou viajando muito aqui, Vinícius. Ah, cara, mas viajar acho que faz parte do negócio. Não, o NFT, ele é um negócio viajante, né? Assim, o próprio esquema do Bitcoin, né, cara, das criptomoedas, quem imaginava que as criptomoedas iam valer o que valem hoje, iam mexer, né, com o mercado como mexe hoje? Porque hoje, por exemplo, nos aplicativos de investimento que eu utilizo, quase todos eles, em algum momento, citam Bitcoin para investimento. Quase todos eles. Comentam ou discutem o investimento em Bitcoin. E isso se tornou, ou seja, uma coisa que, entre aspas, começou como uma brincadeira, hoje é uma coisa certa. Tu tem que declarar Bitcoin no teu imposto de renda, que, aliás, né, tem que ser feito imposto de renda agora esse ano, né? Tu tem que declarar o que tu tem em Bitcoin. O que tu tem em criptomoedas, em tese, em tese não, tu tem que declarar. Né? Agora a gente tem o NFT, que não se sabe, aí nos vídeos, inclusive, eu recomendo que vocês assistam os vídeos, eles estão em inglês, mas eu acho que deve funcionar a tradução do YouTube para eles. Tem uma discussão ali, em algum momento, que eles começam a falar, será que isso é uma bolha? Isso pode ser uma grande bolha. Pode, do nada, simplesmente o hype parar e acabou. Assim, não, aquelas coisas que tu comprou por milhões de dólares não vale nada. Tu tens o tweet ali, e daí? Tens o tweet que tu comprou lá, o primeiro. Ok. E aí? Não, daqui a pouco basta que se digam, tá, ok, tu tens aí, eu também tenho cópia do primeiro tweet. Eu também pego o primeiro tweet e mostro minha apresentação aqui quando eu quero falar sobre internet. Pode ser uma bolha. Né? Se for uma bolha, bom, muita gente ganhou dinheiro, muita gente perdeu dinheiro, comprou coisas que não valem nada. Um dos exemplos que aparece ali acho que no segundo vídeo, tem uma menina que viu o NFT e tal e comprou por $1 algumas artes NFT que apareceu. No mesmo dia, cara, passou de $50 mil. No mesmo dia. E ela não quis vender, porque ela acha que vai aumentar ainda mais. Então, ela podia ter ganho $49.999 num dia. E isso num dos NFTs que ela comprou. Ela comprou vários, então imagina, multiplica isso. Fala, termina, depois eu falo. Tá, e então, isso é bem... É algo novo. Acho que a gente tá para ver o que vai acontecer. Falavam que o Bitcoin, criptomoedas, de maneira geral, não se sustentaria, a coisa não funcionaria, quem é que vai aceitar isso? E aí, de repente, tu vê o Elon Musk lá da Tesla, da SpaceX e tantas outras coisas ali, né? Tu vê um cara falando disso, o outro cara lá que era do Facebook também, metendo uma pilha nisso. Isso é só recente, ou seja, tem toda a história pra trás. Não começou com esses dois caras, obviamente. E a coisa meio que tá se consolidando, assim. Então, a NFT, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se é só uma bolha, vamos ver o que vão surgir de aplicações em cima disso, né? É, essa coisa dos contratos inteligentes era uma coisa que no Brasil, até um tempo atrás, aí tava se estudando bastante, assim, era o tema do momento. Agora é LGPD, né? Todo mundo conhece sobre LGPD, todo mundo sabe proteção de dados, todo mundo sabe tudo, enfim. Teve um momento que todo mundo sabia lá sobre contratos inteligentes, né? É como se fosse algo assim, são aquelas preocupações, né? Isso ocorre um pouco no direito da tecnologia, às vezes, né? A gente se preocupa, o direito se preocupa com as coisas depois que elas começam a acontecer, né? Uhum. Não antes, né? Você não cria leis para coisas que não acontecem, você cria leis para problemas que existem no mundo e aí você tenta resolver aqueles problemas por meio do direito, né? Então, essa coisa dos contratos eletrônicos, ficava todo mundo estudando contratos eletrônicos, como se, mas só que você não tinha tantos contratos eletrônicos assim acontecendo, é meio que você estudar um problema que ainda não existe, né? Agora, me parece que sim tem um potencial para ser usado em outros casos que não esses aqui, né? E não é demérito tentar diminuir qualquer outra manifestação de arte, não, o ponto não é esse, o ponto é realmente não... Para mim, não fazer muito sentido esse tipo de mercado. Embora possa existir. Sei lá, imagina um curso em que você vende o curso, tem um contrato inteligente em que o cara paga o curso e, ao mesmo tempo que ele paga, via NFT, você entrega para ele a cópia da aula, do vídeo, do áudio. Não, mas, você mas pode aí usar beleza. Mas aí é uma venda normal. A questão do NFT, tu não vai usar NFT exatamente para isso. Porque no caso do NFT, tu tá tentando tornar... Aí a gente volta à questão inicial que tu explicou, né? Do tornar infungível um determinado bem. Então, nesse caso aí, acho que não entraria, porque aí é uma transação normal em que tu tá registrando um contrato, uma intenção, né? De alguém contratar um serviço, tu fornece o serviço, mas eu vou fornecer esse mesmo serviço para tantas pessoas quantas quiserem comprar de mim. Agora, já uma imagem, né? Eu quero. Aí daria pra fazer via NFT, né? Não, eu quero que tu gere pra mim uma imagem, um vídeo, seja lá o que for, e eu quero que seja. Eu quero poder dizer que eu sou o dono do original. Que não é nem eu sou o dono exclusivo, não. É eu sou o dono do original. Eu tenho a propriedade sobre o original. E aí eu consigo te fazer essa venda eletronicamente, e embora várias outras pessoas vão poder ver também, vão ter cópias circulando por aí, mas tu... Porque tu não exclui, né? Mas tu, Guilherme, tens o original. Que é artificial. Esse é o ponto. Essa unicidade é artificial, porque uma cópia ela é idêntica. Não. Exato. Tu pode ter uma cópia idêntica daquilo ali. E outra coisa, até que tu comentou antes, né? Lá no blockchain não tá a cópia da coisa, né? Não. Não fica armazenado na cadeia a cópia da coisa. Não, o que vai estar lá vai ser o hash da coisa, entende? Vai ser essa vinculação daquela massa de dados representada de alguma forma, normalmente a gente faz isso com um hash, representando aquele contrato digital. Então, assim, cara, é uma coisa muito louca, porque... É como, aí eu pego, volto, é isso, e eu vou encerrando por aqui, porque a discussão dá para ir bem longe e começa a entrar em termos que mais quase filosóficos, assim, como tu falou no começo também. Se a Mona Lisa fosse inteiramente uma arte digital, ela, sei lá, foi concebida no computador. Então imagina que o Da Vinci, ele pegou um CorelDRAW, ou pegou um Adobe Illustrator, alguma coisa assim, e fez a Mona Lisa. E ele gera o arquivo final da arte dele, e aquele arquivo é o original da Mona Lisa. E aquele arquivo Da Vinci vende via NFT para alguém. Aí a pessoa compra... E ela, então, ela é dona daquele NFT. Ela é a dona do original. Ela não é dona. Não, ok, mas ela pode dizer que ela tem o original. Uma titularidade. Ela tem uma titularidade. Aquela cópia que ela tem... Olha o que eu tô falando. Aquela cópia que ela tem é a original. Porque os bits gerados pelo Da Vinci na máquina dele, pra ir pra uma outra pessoa, naturalmente já vai ter que ser feita uma cópia. A pessoa já vai receber a cópia daqueles bits. Não tem como pegar exatamente aqueles bits físicos que estão lá, não, não existe isso. Então já é uma cópia. Uhum. E no momento em que esse arquivo do Da Vinci começa a circular por aí, esse arquivo que ele fez lá e foi aquela mesma sequência de bits circular por aí, não vai ter diferença nenhuma entre este arquivo e o arquivo que originalmente foi passado lá para a pessoa que agora que comprou o NFT e, portanto, ela tem original. Vai ser exatamente a mesma coisa. Cara, e é realmente... Eu só... E tem outra, outra. Na verdade, quando... Se tu tem o teu, esse arquivo, o Da Vinci tem o arquivo lá no tablet dele, no... Como é que é aqueles tablets que o pessoal desenha, ah, sabe? Ah, sim, sim. Então, que ele tem uma tela... Sim, sim, uma, tô ligado. Tá, não vou lembrar do nome daquilo. Mas e no tablet dele de desenho lá, ou no computador, talvez seja melhor, mas assim, a partir do momento em que ele lê do HD pra apresentar na tela, isso já... ele já tá copiando do HD pra memória. Já não é original. Não é original. Na verdade, nunca é o original. Não tem isso. Nunca. É. Por isso... A não ser que tu... Que é a história do Matrix, né? Que seria... Faria sentido se você conseguisse, enquanto ente físico, entrar em contato com o digital. Só que a gente... Nós, além do mas Neo... Agora tu viajou. Você não consegue. Mas você não consegue. Você sempre vai precisar de uma interface para traduzir aquilo que é digital para algo perceptível pro ser humano. Pelos nossos sentidos. Porque a gente não enxerga o digital, a gente não consegue interagir com o digital. Mas o Neo consegue, que é aquela hora que ele tem a revelação e ele vê. Aquilo ali, na verdade, é uma simbologia, porque ele vê, mas a gente não consegue ver o que ele vê. Aquela história, né? O nós não percebemos. Simbólico, eu quis dizer. Não é simbologia, simbólico. Nós não percebemos o digital. Efetivamente, o digital tem que ser transformado em analógico para que a gente consiga perceber ele de alguma maneira. A imagem que... Sim, que é a luz que sai da tela. A luz saindo do monitor. Isso, a luz que sai na tela, o áudio que do digital tem que ser convertido para analógico para a gente conseguir ouvir, senão a gente não consegue ouvir. Assim, nós somos seres analógicos, independente do ano que você nasceu, tá? Você não tem jeito. Então, até que a gente... até que a gente tem uma interface interna plugada direto no cérebro que faz a conversão ali, nota, vai ter que ter uma conversão de qualquer jeito, né? A gente vai estar sempre percebendo uma representação do digital e nunca o digital. Cara, e agora sim a gente viajou de vez, porque daí a gente pode começar a discutir o que é a realidade, o que é real, o que é a percepção. O ser humano tem contato com a realidade ou não? Ele nunca tem contato com a realidade porque o que ele percebe é o que os sentidos deles absorvem. Isso não é a realidade. Isso, né? Então, meu Deus do céu, que loucura. Vamos parar por aqui que eu vou enlouquecer e não vou querer gravar mais esse podcast. Porque o que é porque experiência ele não é ainda, real. Né? Esse podcast não existe. É. Na verdade, esse podcast que você está ouvindo é uma cópia. Sim, convertida do digital para analógico, você não consegue ver. Convertida do digital, meu Deus, exatamente. Do céu. Bem, então acho que era isso, né, Vinícius? Era isso, Guilherme. Assim, eu acho que tem muito pano para manga ainda, a coisa está muito incipiente. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se isso é bolha, se não é. O pessoal já falava a mesma coisa do Bitcoin, do Ethereum e outras moedas. Então vamos ver o que vai acontecer com a questão do NFT. Como é que isso vai evoluir, se vai ficar nisso, vão surgir outras coisas. Eu acho que é algo completamente novo e é difícil de imaginar o que vai acontecer. Uhum. Certo. Então agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui. Nos encontraremos no próximo episódio do Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima. O podcast Segurança Legal é feito com o apoio dos seguintes ouvintes: Insiders, Edilson Lima, Guilherme Donato, Israel Santos, Horácio Hiroite Savami, Júnior Araújo, Karina Suzuki, os colaboradores Moacir Silva Júnior, Paulo Sérgio Coutinho, Ramon Gomes Brandão, Ricardo Souza, e os participantes: Isaac Silva, Israel Xavier dos Passos, Jefferson Godoy Correia, João Luiz, João Maranhão, José Edinaldo, Jonathan Costa, José Eduardo de Souza Pimentel, Kênio Peixoto, Lauro Ítalo, Leonardo Ricciardoni, Luiz Gomes, Marcelo Dias,